más cinco años. De Quebec, chama 118-95. Positivo, 118-95. Comandou, é o Avianca, Alfa Vito, Quebec. Alfa Vito, Quebec, intenção na Golf é giro de manutenção? Positivo. Ok, então o senhor vai ingressar agora a Juliette, à sua direita, e vai taxiar via Alfa na minha escuta até a Golf. Positivo, Juliette, via Alfa até a Golf, manteremos a escuta. Azul, 9136, ele é? 9136, completa a final de torre 1895, é o meu posto. 1895, obrigado. Salvador, muito boa noite, Azul, 9136, ele é? 9136, cheque o trem, já tem livre pouso, pista no zero, variável com 3 nós, 1011. Informo que há um reporte da aeronave da Avianca na Taxiway Alpha, vai até a Golf. Então, provavelmente, livre antes da Taxiway Golf, aqui, o 9136, livre pouso, pista no zero, confirmando 1011. Ok, tem livre pouso 9136. Salvador, na escuta do Alfa Vito, Quebec. Prossiga. Aqui anteriormente foi informado do civil já está liberado pelo grande Israel aqui na Comp, da empresa, comboio com a aeronave. Entendi, confirme. A aeronave está em manutenção e a nossa viatura está em comboio já coordenado com a Infraero. Eu tô ciente. Então pode prosseguir via Alfa e aí reporte na Golf. Victor Quebec, por gentileza, agilize o reboque até táxi Golf, ok? Devido ao azul que vai ter que aguardar seu táxi. Entendido, a gente vai agilizar. 91-36, solo 51, pode livrar na Fox e aguarda na Fox para ingresso na Juliette. Gente, vai livrando pela Fox, aguardando para ingresso na Juliette, faz um 91-36. Se quiser o azul 91-36, você pode fazer o 180 na pista e taxiar via pista mesmo, não tem ninguém na aproximação. Pode taxiar via pista e aí o senhor ingressa na Delta aí, que fica mais fácil. Ok, então vai efetuar o backtrack via pista do 91-36 sobre a pista em backtrack, tá? Visual para a aeronave, pode sair na próxima após a Delta, senhor? A critério, comandante, pode sair na Bravo mesmo, não tem problema não. Ok, obrigado, senhor. O azul prossegue agora via Índia e Portão 1. Índia, Portão 1, azul, imagina. Muito grato, comandante, pela colaboração. Obrigado. Salvador, tá 3399, pushback, acionamento, posição número 9. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Portão 4. Portão 4, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame pro táxi, 8197. Para o táxi Gol 1897, tem 168 a bordo, alterna Galeão, com 3 horas de autonomia. Seguir táxi, à direita, ponto de espera, reposte pronto. Portarei. Torre Gol 1897, ponto de espera da 10. 197 alinhar e decolar, 130 graus, 3 nós, 1.011. É, decolar pistão no 0.187. Salvador 3399, para o táxi 141, 3.50, Galeão. 3399, livre táxi, ponto de espera 18, porte, pronto para decolagem, correção, no ponto de espera, reposta. Vou estar pronto no ponto de espera, 3399. Salvador, gol 9039. Siga. Informação Delta, autorização Galeão. Então, instante, o ajuste 1.011. 897, decola ao 06, controle 198, boa viagem. 198, gol 897. Controle, bom dia, gol 917, cruzar 2000 na Adel. Bom dia, gol 917, contato radar, sou para o nível 360, autorizado Leda. Leda, 360, pro gol 1817. É o Alfa Vitor, Quebec, o Avianca. Qual é a intenção do Avianca? É, giro de motores de alta potência, nós já estamos já posicionados aqui na Golf. Ciente, estou ciente, reporte no término. Positivo, reportaremos no término. Estou 3399 pronto, com espera da 10. 3399, alinhar e decolar, variável com 3 nós. Alinha e decola, 3399. coordenar para voar Bridge pro Gol 817? Aos 10, controle 19-8, boa viagem. 199-10-8, bom dia. Bom dia, estou falando com o 897. Aqui está a transmissão muito baixa, é impossível compreender. Vamos manter a saída subindo 360, aguardando o trajeto. Salvador, bom dia, o TAN 3399. Bom dia, TAN 3399, contato radar, se for para o nível 360. 360, TAN 3399. Autorizado Galeão, nível 3400, Pêsulo 10, pista 10, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 119-8, transponda 5444. Afirmativo, então 400 conforme, a subida Dael Leda Bridge e 119-8 o controle com 5444 no transponder, o Gol 9039, para acionamento e posterior pushback. 5444. 5444, aí. Pode ser 5444, confirmo. Afirmativo, 5444, chama para puxar acionamento. Já está para acionamento na posição posterior pushback, está no ar. Chama para o táxi, então, o 9039. 9039. A cópia o azul, o ajuste 1011. 137, ponto Fokker. Salvador, Porto Alegre, 380, pêsulo 21, pista 10, curva direita, saída ar, boa transição Alefa. Controle 119, décima 8, transponda 5460. O 9137 vai coordenar a mudança de nível juntamente com o Centro Recife. Está ciente? Coordene o nível, a mudança de nível em rota com o Centro Recife, para ascensão para o 400, não é isso? Chame para posicionamento, está correto com a gente. Para puxa agora 11, voa 9039. Autorizado, chame táxi. Obrigado. Salvador, gol 903 para o Sainz, com 29, eu estou ouvindo, 29, 3 horas de doutoramento até na Capitão. Líder de táxi, Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, repasse pronto. Pátio, Índia Alfa, repasse pronto, ponto de espera da hora. Pronto, gol 903. Alinhar e decolar, variável do 3-2. Alinhar e decolar, dono 0, gol 903. Salvador, bom dia, Sam 3601. 3601-1895. 3295, obrigado. Sam 3601. Prossiga. Quando possível, autorização com Goiás, nível 360, confirmando saída da El Block. Dael Leda Bride, pra Congonhas. Gente, obrigado. 3 Salvador, boa noite, gol 9039. Autorizado, 9137, um táxi. Boa noite, 039. Contra Salvador, bom dia, gol 9039. Bom dia, gol 9039, contato radar, subiu para o 400. 60, com sinal, pode ser. Aguarde por anotação, gol 9039. 39, aguardando. Gol 9039, controle. Prossiga. O centro não autorizou o 360, está disponível 340. Afirmo, 340. Então, super restrito, só para o nível final, 340, gol 9039. Final 340, gol 9039. Gol 9039, chame agora Recife na frequência 1251. Gol 9039. Frequência 12510. 2510, obrigado. Salvador, o Azul 9137, tem 5 a bordo, 5 horas e 37 de autonomia, alterna Campinas, próximo táxi. Livre táxi 9137, direita, ponto de espera, reporte pronto. Livre táxi direita, reporta pronto, Azul 9137. Então 3601 no pronto cópia. Pronto para cópia. Salvador, Congonhas, 360, pêndulo 16, pista 10, curva direita da El Leda, pois Leda Prive, controle 119.8, transponder 5472, o TAN 360. Autorizado, Congonhas, nível 360, uniforme do Luno 6, decola com curva direita na saída da El Leda Prive. 119.8 é o controle, 5472 no transponder, TAN 3601 no gate 8. Chamei pronto para puxa, acionamento. Vai chamar pronto. Azul 9137, proximamente do ponto de espera, pronto para decolar. 9137, a linha decola, variável com 3 nós, 1011. 1011, a linha decola, Azul 9137. 7 aos 36, 198, boa viagem. 198, obrigado. Controle Salvador, boa noite, azul 9137, cruzando 2.500 pés, Arbor Elefa. Bom dia, azul 9137, contato radar, suba para o nível 380. 380, azul 9137. Pushback acionamento no 8-3601. Autorizado, chefe táxi. Chamar para o táxi, 3601. Controle Salvador, autorizo azul 9137, voar Obdubi. Aguarde Conan, sua coincidência do 9137. Aguarda 9137. Do 9137, mantenha a saída, chame Recife na frequência 128.8. 128.? 128.80. Ok, 128.8, obrigado. Ah, 3601, tá com 163 a bordo, 168 a bordo, 168, alternativa de avião com 4 horas de autonomia. 3601, livre táxi, reposto no ponto de espera via Índia. E aí você vai levantar no ponto de espera próximo, na 3601. decolagem, na 3601. A linha decola, variável com 2 nós. Autorizado a linha decolagem com 0601.